demais, menino. É só encher o derralando ao som do menino. O filho de maninho. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Portal do Arrocha. Quando eu tô me reorganizando, você vem e me revira. Iê, iê, iê, iê. Dá uma pontada aqui no peito, ouvindo as modas que judia. Iê, iê, sofrer de amor, tomando pinga. É desse jeito que o meu coração se vinga. Se demorar, já fica a dica. Tô na vontade, sem ninguém por esses dias. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. Olha o ralo, olha o ralo. Você vem e me revira. Iê, iê, iê, iê. Dá uma pontada aqui no peito, ouvindo as modas que judia. Iê, iê. Sofrer de amor com os filhos de maninho. É desse jeito que o coração se vinga. Se demorar, já fica a dica. Tô na vontade, sem ninguém por esses dias. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas.